senhora pra fazer samba na lavagem do Bonfim. Saltei na rampa do mercado e segui na direção. Cortejo armado na igreja da Conceição. Aí de carroça andei, comadre. Aí de carroça andei, compadre. Ih, meu Deus do céu. Aí de carroça andei, comadre. Aí de carroça andei, compadre. Ah, quando eu cheguei no Bonfim, minha senhora, saltei com água, flores e perfume. A escada da colina eu lavei. Aí que foi bom. Aí foi que eu sambei, compadre. Aí foi que eu sambei, comadre. Aí foi que eu sambei, compadre. Aí foi que eu sambei. Na direção, cortejo armado na igreja da Conceição. Aí, aí de carroça andei, compadre. Aí de carroça andei, compadre. Meu Deus do céu, tava bom. Perfume, a escada da colina eu lavei.